289. Gente, chamará no final da 35, Whisky Bravo Zulu. Passando Romeu Golf Vitor. 3193, vetoração para sequenciamento, curva à direita para o A260. A direita 260, TAM 3, 193. Limite a radial 295 Salvador, TAM 3193. 295 Salvador, 393. Se manter posição, aguarde o Papa Tango, Romeu Golf Vitor. Romeu Golf Vitor. Daquilo, Gol 780. 780, ingresso quilo, pátio 3, após pátio 1 no portão 04. Ok, daquilo, pátio 3, pátio 1 no 04, Gol 980. Pedro, Gol 970, autorização, pode prosseguir via Alfa Juliette 04, deixando o pátio ter risco. Ok, pátio Juliette, pátio 01, posição 04. Afirmativo. Juliette, Alfa Juliette para o portão 04. Ok, Alfa Juliette 04. Salvo 489 para o posto de acionamento. 359, estou ciente, porém a aeronave já passarei. O Brasília já foi pré-autorizado, ok? Vou confirmar com ele o estimado para iniciar o pushback. 360. A minha companhia vai ingressar no portão 4. Gente, igual a 333. Solo, TAM 392. A 392 já possui autorização para Maceió. Mais 2 minutos eu pago sua cópia, aguarde. Gente, não se escuta. Alô, 35489. A passarela está com fonte e ainda tem trator ainda de bagagens, ok? Estou tentando em contato com ele, porém não tive sucesso. O problema é que já foi pré-autorizado, ok? Se já foi pré-autorizado, eu vou ter coordenação com o passarelo e mantendo a minha escuta. Passarelo 230 na escuta? Pode efetuar o push cuidando da separação? Negativo, comandante. Porque se ele iniciar o pushback, o senhor vai para o pitch 17, ele vai para 1-0. Então vai ter conflito durante o táxi. Autoriza para 1-0. Passarelo 230 na escuta? TAM 3193, confirma indicada. Mantém 250. Inicie reação para 1809, TAM 3193. Mantém 200. 1809, 3193. 549, condições de realizar uma ponte com o comandante da passarela? Já, pela vista ele deve estar com algum problema, porque ele está com a ponte, está com o pessoal da SATA atrás da aeronave. Provavelmente ele não vai iniciar o push. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decolar 1-0. No perfil igual leval, após direita, puxando a zero, inicia o pushback e o acionamento pushback, mantendo separação, ok? Com a nova passarela do caso ela inicie. Tá certo então, vai iniciar para 190, 5489. Qual é o passarela 230? Lima, tiro Zulu. Passarela 230 vai iniciar o push, confirme. Negativo, senhor, por fim de manutenção, vai manter a nave aqui. Estou chamando novamente para um novo pushback, uma nova autorização, passarei do 230. Você vai chamar, obrigado. Bom, no 333, após o fim de parqueamento da nave da companhia, autorizado o pushback, acionamento portão 03. Gente, bom, no 333, vai chamar para o táxi. Salvador, Papa Tango, Lima Kilo Zulu. Lima Kilo Zulu, táxi do Pátio 3, Pátio 4? Pátio 3, Pátio 5. Gente, mantém a posição, aguarde. O Romeu Golf Vitor autorizado a iniciar o táxi até a saída do pátio 3. E mantendo me escuta e aguardo para ingressar no pátio 1. Romeu Golf Vitor. Lima 15 Lula segue o Romeu Golf Vitor até a saída do pátio 3 e aguarde instruções para prosseguir para o pátio 1. Positivo, vai seguir o Romeu Golf Vitor. TAM 3192, copia? Copia. dia prossiga. Tá 392 autorizado, Salvador, Maceió, nível 330. Decolado no zero, curva direita, correção, curva esquerda, perfil Pucaracaju. Aerovia autoriza 58, código 5464, frequência do controle em 119.35, torre opera em 118.6. 7330 para Maceió, aparece 58. Prefiro a saída Pucaracaju, por isso esquerda após, é por isso 58 já cortejado. 5464, transponde, controle Salvador 1935, a torre 186, tá 3192. Correto, 02 é o portão, chama para o pushback, funcionamento. Chamará 3192. Avisado, então 3193, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 3193. Romeu Golf Vito. Tente o Romeu Golf Vito, mantenha a posição e aguarde. Avianca Brasil 6320, established on the localizer. Avianca Brasil 6320, contact power 118.6. 18.6, obrigado. Gente, estamos na frequência livre até a decolagem. 2685, 2545, logo obrigado. Tower, good afternoon, Avianca Brasil 6320, we're 6 miles, final runway 10. Turn Avianca Brasil 6320, wind 140 degrees at 08 knots, QNH 1013, threshold 10, displaced 1,200 meters, clear to land runway 10. There to land 10, Avianca Brasil 6320. 4 horas e 20, alternando Salvador. Um 4:20 Salvador, 3:59. Táxi autorizado, prossegue via Pátio 1 após Juliette Alfa, mantendo a minha escuta atenta da Delta. Mantive atenta Delta, a sua escuta Pátio Juliette Alfa. Para o táxi, igual no 333, 150, a boa, 3:44, alterna Galeão. Ele se retorna para a aproximação. Já reduzindo, está 3193. A torre 1.6, mantendo a minha escuta, até a cidade Delta, voo 1.333. Índia Alfa, antes da Delta, 18.6, na sua escuta. Antes da Delta, gol no 333. 5489, dará passagem à aeronave que vai iniciar via Índia Alfa, até o ponto de espera da Altax, até o ponto de espera da Delta, que seria número 2 devido à performance de saída. Ativar esse de passagem ao gol 3589. 393. Está 393. Vitor, após a liberação do ATR-72, está ingressar, autorizado a ingressar via Pátio 1 até a Lima, reporta a Lima. Meu nome, Vitor. Está 393. Zulu segue o Romeu Golf Vitor até a Lima. Mas seguiu o Romeu Golf Vitor ali, mas tirou o Zulu. Autorizado 2.000 pés, ajustando 0 no 3. Autorizado final, reporte estabilizado. Aqui é Alfa 2.000, reportará estabilizado. Então 3.193 estabilizado na RNAV. Agora nessa tarde. Então 3.193, parte do CRV com 3.66, reduza para aproximação, chame torre 118.6. 118.63, 1.93. Torre, Altan 3193. Prossiga 3193. Estabilizou no RNAV do Campo Vista. Gente, continua a aproximação, pistão no zero, cabeceira deslocada no meio 200 metros, vento 170 graus 08 nós, ajuste 10 no 3, aguarde autorização de pouso, Altan 3193. Aguardando autorização de pouso, 3193. 3, para ingressar na Delta, chame a torre 286, ajuste no 0 no 3, bom voo. 286, 0 no 3, gol no 363, obrigado. 20 on the ground at 18, taxi to the right and contact the 121, this 19er. 219er at the end, thank you, good day. 2 Salvador, gol no 333, próximo a Delta. 333, ingressa Delta e mantém a posição. Ingressa Delta, mantendo posição, gol no 333. Passando Lima, mantendo, aguardando autorização para prosseguir o Papango, Romeu, Golfe Vista. Cliente, mantém a posição e aguarda. Golf Vita, autorizado Lima, Mike, Quebec, posse na Quebec para o cruzamento. Romeu, Golf Vita. Ground, good afternoon, Avianca Brasil 6320 is off the act. Avianca Brasil 6320, continue taxi, Alpha, report before Kilo. Continue Alpha, call you approaching Kilo. Kilo prossegue até Lima, Mike, Quebec, posse para o cruzamento da 17. Lima, Kilo, Golf Vita. Ser deslocado, vento 170 graus, 089. Livre pouso, botão 3, 193. Mike Alfa, passa Duna, chame 2, 118.6. 18.6. Sessão é circular para 17, é posse Simba. Gente, reporte iniciando o procedimento circular para 17, onde é o Maquiaf? Maquiaf. Volo 333, apositar a segunda TAM na curta final, autorizado a alinhar e manter pista no zero, cabeceira deslocada. Pois o TAM na final, ali mantenho no zero, gol no 333. Lima, Kilo Zulu. Então, boa tarde. TP 589 está livre, o ponto esperar a Delta. TP 589 está ingressando na Delta, chama agora a torre 186, ajuste padrão no 0 no 3, bom voo. Obrigado, chamada a torre 186. Torre o TP 589 para ingresso, ponto esperar a Delta. 589, após a rolagem de tráfego da Gol, o livre alinhado e manteu no 0. Sente, livre alinhado, manter pós-gol. Gol no 333, livre decolagem, 190 graus, 089. Eu decolagem, gol no 333. Passo Simbra, circular na 7, o Indemai Calfa. Realizado procedimento circular, informe final da 7, Indemai Calfa. Alfa. TR72, after continue taxi Kilo, April 3, and April 1, view remote position. Roger, Alpha, Kilo, Apron 3, Apron 1, remote, good day. Decolou as 2-3, controle 1, 9-9, decimal 3-5, bom voo. 0935. 35489, livre decolagem, 190 graus, 089. Entendido, livre decolagem, 35489. Controle Salvador, Gol na 333. Gol na 333, contato radar, sua nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, Gol na 333. Bavianca, Brasil. Alfa livre pouso no 7190 graus, meia dúzia nós. Livre pouso, Alfa. Gol no 333, suba restrita nível 340. 340, gol no 333. Parte 5, estacionar a frequência livre até a próxima DEP, Indiaman Kelf. 3489, decolou os 25, controle 199, decimal 35, vamos lá. 1935, boa tarde. Salvador, o trip 5489. Trip 5489, contato radar, subo nível 140, saída Golivão. Atenção no 40, 5489. Ata 17, Salvador para Sierra Novembro, Bravo, Oscar. Qual a radial ideal e quantas milhas afastado? 300, 40 milhas. São de 15 milhas. Prossegue voo. A planinha que após prossegue no 085? Ativo. Sim, te aguardo coordenação, o Vitor Quebec, Quebec. 393, mantendo posição. 393, seu portão 03, irá aguardar a aeronave da companhia inicial táxi, após prossegue até o 3. Segue a aeronave da companhia à frente então, a gente prossegue para o 3, obrigado. Para o táxi tem 319288 a bordo, 3 horas e 20, Aracaju. Gente, está autorizado via Índia Alfa e mantém-se para Delta. Está 3192 com ajuste 1013. Controle Salvador, boa tarde, é o Gol no 648. Gol no 648, acena identificação, chegada Mari, desceu nível 050. Para o 050 na Mari, solicito a RNAVE para 10. Controle licença para RNAV, aguarde autorização. Gol no 648. 648. Gol no 333, passa nível 1110. Chame Recife 1288, alterna 1264. 288-264, gol 1333. Dan 392 autorizado, chama a torre 186, ajuste no 093, tem um ótimo voo. Dan 392 na escuta do solo. 3192, tá na escuta? 3192, prossiga. Tá autorizado, senhor Maguara Torre, 198, decimal 612, tem um ótimo voo. 186, com a torre. Obrigado, uma boa tarde, tá 3192. Salvador, boa tarde, tá 3192, próximo da Delta. Boa tarde, livre, alinhado e decolar, pistão no zero, vento 180 graus, 629. Sente, alinha e decola, não no zero, tá 3192. Controle Salvador, tá 3192. Prossiga. Passando 2300 pés. Trip 5489, assinado 5456, confirme. Confirme a aeronave acionada 5456. 5456, tá 3192. Passando 2700 pés. Então 3192, acione 5464. Conforme a orientação da autorização. Gente, então 3192, acione no momento transponder 5464. Ok, 5464, tá 3192. Olá, Vitor Quebec. 3192, contato radar. Subou nível 330, sai da PUCA. 330, saída pública, tá? 3192. Ano 648, autorizado descida para 2500, ajuste ano 013. Autorizada RENAVE, reporte servidor 366. para 2500, 10 no 3, autorizado a RNAV para 10 ou 1648. Trip 5489, passa nível 100, chame Recife 1288, alterna 1264. 1288, 264, Centro Recife, Trip 5489. Quebec, quantas cópias? Copia. Autorizado Salvador para SR, novembro, Bravo Oscar, plano Yankee 080, até 40 milhas após 085, correio disponível. Decolado no 7, curva A, esquerda, perfil Momo, após DCT. Código 5452, frequência do controle em 1 no 9.35, torre opera em 1 no 8.6. Nativo, controle autorizado para Bokira no nível 080, após prosseguir o 085, da colada pistola no 7 com curva esquerda, bomba alta a saída, 5452 no transporte, junto meia torre de 935 controle, o Vitor Quebec. Está com 05 a bordo, 4:30 de autonomia, alternando Bapa. Gente, só confirmando. A saída é o Momo direto, ok? Momo direto. E só poder confirmar o transponder. Momo é a saída 5452. Sou o Vitor Quebec. Afirmativo, 5452, chama agora a torre 1 no 8.6 para acionamento, táxi e decolagem. Tem um ótimo voo. Muito obrigado, todo lado. Quebec, chame para ingresso, pistão 7. Então, 3192, passa nível 110, chame Recife 12685, alterna 12545. 12685, 12545, tá 3192. Siga Gol, no 648. Confirme um tráfego, a nossa posição de... Nós recebemos aqui um aviso de tráfego, tem um tráfego abaixo do nosso aqui, sem altimetria. Gol no 648, tráfego informado, controle não sente. Ok. Passando o Sierra Vitor 366, gol 1648. 1648, complete o nosso procedimento RNAV, chame torre 118.6. Completando a RNAV, chamando 118.612. Controle Torre Salvador, boa tarde, ao Gol 1648. Quebec, controle 1935, decolado às 37. 1935, Quebec.